louca ela é. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho, a tua palavra é. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho, a tua palavra é. Luz para o meu caminho, a tua palavra é. Luz para o meu caminho, a tua palavra é.